Paulo Salvador. Boa noite, Ozul 4235, livro na sua escuta. Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o 3, Azul 4235. Solo Oceaner 6224, da Charlie, 230 da carga. 6224, temos pré-autorizado 190. Aceito. 6224, Salvador Aracaju, 190, nível autorizado. Legal da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, pós-Jamo, Aracaju. 198, controle, acione 5555. Aracaju, 190, via rota, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, após Aracaju. 198, apontou-lhe, transfunda 5555. 324, chame prova, pushback, acionamento. Tomara. Oi, Salvador, muito boa noite. O Victor Quebec Bravo, Hotel Alpha, ILS X-Ray para 10. Boa noite, reporte externo. Reportar externo, Bravo, Hotel Alpha. Externo, Victor Quebec Bravo, Hotel Alpha. Gente, aguarde autorização para pouso. Aguardando, Bravo, Hotel Alpha. Hotel Off, livre pouso na 10, vento no 40 graus, como 09, altímetro no 0 no meia. Livre pouso no 0, grato, Bravo Hotel Off. Pole position, pushback on. Report taxi, 1024. Boa tarde. Hotel Alfa, solo 48, livre à direita, solo 121, decimal 9. Quebec Bravo Hotel Alpha, prossegue via Alpha, reporte naquilo, aguardando instruções para prosseguir o pátio 3. Então, Quebec, Bravo, até Alfa, autorizado ingresso na Kilo para o parte 3, atentando aos sinalizadores. Santos, CNE 6224, 77 a bordo, 2 horas, você não precisa. Prossegue o táxi via Engine Alfa no ponto de esperado no 0, Torre 1 no 895, QNH 10, 16, boa viagem. Sente via Engine Alfa, 295, ponto espera, 26. Espero chamar 6224, pronto. 6224, a linha decola da 10, vento no 50 graus com o 1, né? A linha decola da 10, vou chamar 6224. Obrigado, Cor. Gente, teve decolagem. 3, 6, 2, 2, 4. É 224, decolado ao 54, controle 1 no 9, decimal 8, bom voo. Santos 19, 8. Torre Salvador. Boa noite, Europa 03. Establish LS Runway 10. Roger, report outer marker. Outer marker, Europa 03. Outer marker, Europa 03. Roger, clear to land, runway 10, wind 150 degrees with 10 knots, QNH 1016. Clear to land, runway 10, QNH 1016, Europa 03. Boa noite, Salvador, na escuta do Mike X-Ray Hotel. Toshiga. O X-Ray Hotel solicitou autorização para reboque na posição 02 para o PAC 3 na posição 02, né? Entra aéreo paciente. Tá autorizado, mas tem escuta permanente. Autorizado, escuta permanente, Mike X-Ray Hotel. Europa 083 on the ground at 00, vacate to the right, call ground 121.9. We vacate to the right, 121.9, Europa 083. Oi, Salvador, boa noite, 1868. Duas milhas do externo. Boa noite, 1868, reporte externo. Reportará no externo, 1868. Pode confirmar as condições para o Gol 1868, está chovendo na pista? Negativo, tempo bom aqui, a chuva na final vai até o externo aproximadamente. Graças. Salvador Ground, good evening, boa noite, Europa 083, vacating the runway via Golf. Taxiway Alpha, report before Taxiway Juliet. Alpha, and we'll report before reaching Juliet, Europa 083. Sentinel 868, vento 150 graus com 9 nós, altímetro no 0 no meia, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, gol no 868. Solo 04, livre à direita, solo 121, decimal 9. 121, Yes, gate 11, Europa 083. Salvador, boa noite. Gol no 868, livrou. No 868, prossegue Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa e mantém antes da Juliette, gol no 868. 22224, vento 150 graus com no 09, altímetro no 0 no meia, livre pouso não no 0. Certo, livre pouso, você vê. Gentileza, poderia confirmar o vento? Com no 60 graus, com no 0 nós. Romeo da Juliette, voo 1868. 1868, com a aeronave da TAM, liberar a entrada da Juliette, autorizado ingresso na mesma, portão 01. Sente após a aeronave da TAM, autorizado ingresso via Juliette para posição 01. Solo 08, livre direita, solo 121, decimal 9. 09-22-24. Solo Salvador, boa noite, 2224, com cabeça. 2224, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 2224. Mais X-Ray Hotel na escuta? X-Ray Hotel na escuta, gostaria. Tem condições de manter a posição e aguardar? Tem uma aeronave da Trip ingressando agora no... nome da Passaredo. Mano, entrando no Pátio 3 agora, aguarde o instante para prosseguir. Afirmativa, aguardando na posição, Mike Explorer. Mike X-Ray Hotel autorizado para seguir com reboque para a posição 2. Afirmativa, autorizado para seguir com reboque número 2, Mike X-Ray Hotel. Salvador, aqui o Mike X-Ray Hotel. Prossiga. Boa noite, Salvador. Tem por gentileza como ponta time para aero para arranjar uma nova posição, pois a 02 está ocupada. Ok. Grato, na guarda. X-Ray Hotel, siga o sinalizador, a Inferno já foi informada. Obrigado, X-Ray Hotel, seguir o sinalizador, muito obrigado. Boa noite, eu posso passar o Lima pelo grau? Fluente Lima Quilo Bravo, segue na sinal da 17, a partir final de 4 milhas. Agora aqui é o Mike Entry Hotel, informando o término de negócio na posição 07. Pode ser, muito obrigado pela coordenação. Boa noite a todos. Tente frequência livre. Sente livre, pouso na 17, vento no 50 graus com 7 nós, altímetro no 0 no meio. No Kilo Bravo, solo aos 2000, informa o pátio. Livre táxi, Abaeté. Alô Salvador, boa noite, eu vou no 868, tem que dar informação Charlie, autorização Aracaju. Tem saída prevista, pouca transição Aracaju, aguarde cópia. Pouca Aracaju, grau. Bem estabilizado, passará quando baixa essa barra. Gente. Passando em gente, livre pouso mal no zero, vento no 40 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 6. Gente, livre pouso na 10 também.